Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Nesse Dia dos Namorados, resolvi fazer uma reflexão a respeito desse sentimento tão desejado e comentado, mas que poucos sabem o que realmente ele é ou significa: o amor. Hoje em dia, dizer "você é minha notificação preferida" se tornou a declaração de amor mais bonita. Falar "eu te amo" virou o ponto final de uma frase que termina ansiosa pelo "eu também", como se servisse de alerta para a carência que espera pelo suprimento emocional do outro. Já tem tempos que o amor é sinônimo de dor e a lista de casos de violência em nome desse sentimento é vasta. Como desejar algo sem conhecer de verdade? Algo cuja compreensão ainda está no nível da idealização? Fico pensando nessa data comercial e refletindo sobre o que ela significa. Estar enamorado de alguém tem sentido quando a parceria manifestada nas atitudes gera confiança. Quando caminhar lado a lado se torna a fortaleza do outro, do estar disposto a tudo pela felicidade e sucesso dessa parceria. Fazer dar certo vai muito além do "vamos tentar", e essa dupla de companheiros se sustenta com o alimento do carinho, cuidado e prazer. O sentimento genuíno de querer estar perto, a certeza da reciprocidade, lealdade e gratidão. O fazer acontecer explícito nas atitudes mais do que nas palavras. O afeto que gera retribuição gratuita pela troca energética equilibrada, sem promessas quebradas, quando o outro sempre é prioridade. A necessidade de dar satisfação porque o outro importa em sua vida, quando estar com supera qualquer distância, ou quando ser feliz se traduz em momentos bem vividos lado a lado, quando a troca supera as cobranças que deixam de existir na medida da maturidade do casal, quando estar ali para o que for é regra de vida e não há reclamação porque tudo o que se quer é ver o outro satisfeito. A assistência supera as reivindicações, a intercompreensão predomina nessa relação e a felicidade, mesmo em meio a desafios e humores que podem oscilar, é fator preponderante do cotidiano comum. Feliz Dia dos Namorados a todos os casais apaixonados. Muito amor para todos. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.